tá apaixonado, meu Chapolin. Bora, menino! Fala, por quantas vezes você fica? Eu preparei o café, eu preparo uma vida. Decida de uma vez se você vai ou fica. Fala, se por uma noite ou pra vida inteira. Se eu sou um caso sério ou uma brincadeira. Por mais que dou em mim, abraça seu coração. Se foi apenas só mais um ou um protagonista. Confesso que às vezes fui um egoísta. Mas não justifica a gente terminar. E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bocados. Agora eu tô num baú ouvindo contando a nossa história. E o garçom já chorou e pagou outra dose. Fala, porque cê foi embora, eu te perdi de vista. Já estou em outro bar ouvindo Amado Batista. E o garçom também chorou. Nem os 10% cobrou. Só mais um ou um protagonista. Confesso que às vezes fui um egoísta. Mas não justifica a gente terminar. E por que foi embora? Deixou meu coração aqui em maus bocados. Agora eu tô num bar ouvindo Lucas Camargo contando a nossa história. E o garçom já chorou e pagou outra dose. Fala, por que cê foi embora? Eu te ouvindo Amado Batista. E o garçom também chorou. Nem os 10% cobrou.